céu brilha tão cheio de cor. A noite canta, traz seu calor. Nas ruas ecoam risos, emoção. O coração dança em comunhão. Se nos toca, o mundo para. Uma chama acende, não se apaga. É Natal, é tempo de amar, de abraçar, de sonhar sem parar. Paz, amor, esperança no ar, um milagre que vem pra ficar. Um gesto simples muda o amanhã. Uma palavra.